Conversa fiada matou carambola. Ai, que café gostoso. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast do Cultura Pop a Rigor. Eu sou o Mark e estão comigo aqui Adri. Olá. E o Dré. E aí? Recentemente tivemos aí o último episódio, né, da melhor série animada da última semana, que foi o X-Men 97. E eu e a Adri assistimos. O Dré não assistiu não, né, Dré? Não cheguei a ver nenhum episódio ainda. Eu tava, na verdade, revendo a dos anos 90 mesmo. Tenho até que retomar, que eu parei de rever lá na terceira temporada, eu acho. Ah, tá na terceira temporada? Você tá revendo aonde? No... Na Disney, no Disney Play. Tá vendo dublado ou legendado? Ah, dobrado mesmo, porque... dobrado... Sim. Porque aquela dobrada em inglês é muito ruim. Sim. Mas você já chegou no... Você ainda não chegou nos episódios da Fênix, não, né? Ah, cheguei. Eu já passei por essa, na verdade. Ah, já passou por essa? É. Ah, eles colocaram a dublagem? Não, isso que eu ia falar, tem episódio lá que não tem a dublagem em português. E na saga da Fênix acontece, é. A gente também, né, a gente assinou o Disney Mais durante um ano, né. Aí a gente também reviu, aí fomos até a saga da Fênix. Aí chega um episódio que a dublagem simplesmente desaparece. E depois tem outro que tá dublado, mas tá fora de sincronia. Ah, nisso aí eu ainda não cheguei. Nisso aí eu ainda não cheguei, não. Aí eu tava me lembrando que antes disso, né, a gente chegou a pegar, né, na locadora. Lembra? Um tempo atrás. E todos os episódios estavam dublados. Sim, verdade. Então, como é que os piratas têm todos os episódios dublados e o Disney Mais não? Não entendi também. Locadoras fazendo muito mais aí do que os streamers. Pois é. O Disney Mais é zoado, né? Que você bota o desenho ali, não tá em HD. É, isso. Né? Por exemplo, o Max é muito melhor. Que o Max, você pega ali os desenhos do Batman, do Superman ali também, dos anos 90. E tá com a dublagem certinha e em HD. Eu também dei uma olhada naquele desenho do Homem-Aranha dos anos 90, vi ali também, acho que fui até a terceira temporada também. Também, o mesmo problema, tem episódio que entra parte que não tem dublagem. Nossa, e tudo em SD ainda. Uhum. Sabe? A Disney parece que eles têm o carro, os carros-chefe deles, né? Que é a programação lá do filme da Marvel, os negócios dos próprios lançamentos de... Aí as outras coisas assim, que é mais, né, para quem curte outras coisas mais de trás, retrô, que curte essas coisas, eles botam de qualquer jeito. É. Não estão nem aí. Você assinou por uma semana, por um ano aí, né, naquela promoção lá no Mercado Livre, né, que tava, né, o Disney+, e o Star, né, baratinho ali. Mas aí depois, passada essa promoção, não viu sentido em manter, porque... Realmente não achei que compensasse. Você está dizendo que você não assistiu é. X-Men 97 na Disney? Você está confessando isso? Eu peguei emprestado com um amigo. Tudo foi uma enorme brincadeira. Que isso, a gente ainda assina o Disney, mas sim, a gente assistiu X-Men 97. Não. Eu assino todos os streams. Pô. Como é que eu vou ver as coisas sem assinar todos os streams? É, tem como? Como? Pô, tem tudo aqui, pô. Verdade, não tem como. Ah, Netflix. Pô, todos os streams possíveis. Mas então, né, André? A gente assistiu aí o X-Men 97. Pô, tem uma galera aí pirando, né? Que, poxa, é a melhor animação de todos os tempos. Pô, cara, eu discordo que seja a melhor animação da Marvel que eu vi. Pô, de todos os tempos, então, não. Ah, pô, nem isso, que a melhor animação da Marvel é o espetacular Homem-Aranha. Ali de acho que é de 2008. É a melhor animação da Marvel. E aí depois eu ainda prefiro o X-Men dos anos 90. E por mais, né, que a animação ali realmente não seja forte. Mas, poxa, ela realmente uma bela animação, né? Até se você pensar que ali ela é feito para TV, né? E direcionado a um público mais jovem. Pô, aquele desenho ali introduziu os X-Men para muita gente. E eles adaptavam arcos complicados dos quadrinhos. E se você pensar que antes, pô, você tinha desenhos animados mais simples, né? Pô, G.I. Joe, Thundercats, He-Man. As outras animações da época ali da Marvel mesmo, Homem-Aranha, Hulk, não são no mesmo nível. Não mesmo. Aquele Quarteto Fantástico também, ruim pra caramba. Pois é, eu experimentei o primeiro episódio, achei uma droga. Aí eu pulei, né, pra chegada de Galactus. Que é um episódio clássico, né? Adaptação de uma história clássica, né? Que inclusive a gente leu e tal. Eu fui assistir, nossa, mas... que adaptação horrorosa. E ali no desenho dos X-Men, não, a Saga da Fênix, Dias de um Futuro Esquecido. Tudo bacaninha ali, adaptado de uma forma bacaninha ali. Pro público infantil que acompanhava os desenhos de manhã ali. E funcionava que esse desenho passou aqui ali na época, ali na Globo, na TV Colosso. E foi na mesma época que você tinha os Cavaleiros do Zodíaco fazendo muito sucesso. E mesmo assim, esse desenho também chamou a atenção, chamava uma galera para assistir. Pô, Era foda isso, né? Que eles pegavam os arcos lá e adaptavam mesmo. Pô, coisa complicada, que não é realidade, das alternativas, futuro, não sei o que, tudo isso ali. Viagem. O negócio que era viagem. Viagem espacial. Pô, tudo isso realmente num desenho. Infanto juvenil, foi pra TV. Pô, é só ver a diferença de como eles adaptaram a saga da Fênix pra como os filmes adaptaram duas vezes e duas mortes. Sim. Os filmes até se parecem, erraram quase nas mesmas coisas. Sim, sim. Quase nas mesmas coisas. O X-Men 97, eu assisti, não achei essa maravilha toda aí que a galera achou. Meu principal problema foi com os primeiros episódios. E lembra daqueles compactos que a Manchete fazia de Cavaleiros do Zodíaco? Ah, sim, que era tudo rapidinho. Então, os três primeiros episódios de X-Men 97 são assim. Ah, porque eles também, assim como o desenho, né, seguindo coisa ali do desenho dos anos 90, né, eles querem adaptar os arcos ali do, né, das revistas, né, mas só que é tudo corrido, né, fazem tudo, assim, tudo muito, de maneira muito expressada, né, o desenvolvimento, assim, da história, dos personagens, Sempre, nos três primeiros episódios você tem Sentinelas, Magneto liderando X-Men, julgamento do Magneto, aí depois a adaptação lá do arco da Madeline Pryor. Você pega o desenho de 92, o episódio 1 e 2 são os Sentinelas, o episódio 3 e 4 é apresentando o Magneto. Sim. E os caras fazem com tanta calma que a saga da Fênix mesmo vai ser só na terceira temporada. Passa duas temporadas antes de aparecer Império Shi'ar. Ali sim, é um monte de coisa em 10 episódios, né? E, pô, aí eu penso assim, né? Coisas que deveriam... Aí tem coisas interessantes, né? Mas, pelo menos pra mim, muita coisa perde um impacto, assim, porque é tudo corrido, tipo, acontece um negócio ali no final do episódio, aí tem que ter um cliffhanger, né? Aí no início do outro episódio já vai pra uma outra coisa, sabe? E não trabalha tão bem, assim, as relações entre os personagens, né? Exatamente por causa dessa correria, né? Os personagens não são muito bem desenvolvidos, né? É, tanto que tem uns que estão super apagados, né? Wolverine, Tempestade. Bem apagados, assim, durante a maior parte do tempo, né? Uma coisa que não acontecia no desenho dos anos 90 mesmo, que todos os personagens tinham um bom destaque. Exatamente, porque tinha um desenvolvimento, assim, tinha um ritmo, né? Melhor, né? Dava um espaço para desenvolver melhor. Uma coisa também que não dá para aceitar muito bem, é mesmo assim que esse X-Men 97 é uma sequência do desenho dos anos 90. Talvez numa realidade paralela, porque os caras eles estão também adaptando coisas da HQ que nunca aconteceram no desenho dos anos 90. Dele deve se lembrar, né, que nos quadrinhos, né, ali na fase que a gente começou a ler, estava terminando uma saga na Terra Selvagem. Tinha tido, né, um envolvimento da vampira com o Magneto. Sim, sim. Quando a gente começou a comprar a revista, a gente comprou direto por um bom tempo, estava exatamente nessa saga aí, fechando. Que aí depois Que aí depois veio aquelas outras histórias que parece que os X-Men estavam meio separados, aí que veio e se reuniram novamente. Sim. Aí veio aquelas histórias do Rei das Sombras e outras. Sim. Que aí também tá entrando ali o Jubileu, o Gambit. Isso. Né? Que já estão no desenho. É. Então, nesse desenho, nos X-Men 97, eles fazem um retcon safado, né? Que eles colocam isso, né? Como se no passado a Vampiro e o Magneto tivessem tido um relacionamento. Só que aquele negócio, né? Pra quem viu o desenho dos anos 90, isso não casa, porque Magneto e o Vampiro mal trocam palavras no... Sim, não tem nenhum no momento. No desenho dos anos 90. Não, nenhum momento. Pô, se é pra ser continuação do desenho dos anos 90, não tem nada a ver. É, assim como do nada eles colocam a Madeline Pryor, que é o crone da Jean Grey. Que também é uma coisa que não apareceu na versão dos anos 90. Isso, não tem lá. É, e o modo como eles fazem aqui é assim, é muito jogado. Não convence. É tudo assim, muito na pressa. É, por exemplo, não teria nada contra esse lance, né, romance da Vampira e do Magneto e tal. Mas, né, por que não começar ali, né? Mas não, eles queriam, né, fazer ali, ó. Parada ali da outra parte ali que eles queriam adaptar e aí precisaram fazer nessa forma de retcon, né? Bem sem vergonha, né? Também porque, na verdade, não acontece nada, né? Eles só ficam citando o tempo todo. Não, só fica citando, então, né? Aí só tem aquela paradinha do Magneto pedir pra ela se casar com ele. Tem umas coisas aqui, porra, que é muito engraçado, né, cara? Tem um episódio que eles chegam juntos, né, cara? Pô, tava o que aonde? No motel? Não, não. Ficou uma coisa assim, bem forçada. Mas, né, tem um negócio, né? Era preferível fazer um outro desenho, né? Mas sim, eles queriam, né, aí apelar pro... Nostalgia. Pra nostalgia. Tem várias coisinhas assim que fica esquisito, né? Tipo, também a amizade, né, da Vampiro e da Tempestade, que nesse desenho, sabe, elas mal conversam, né? Acontecem coisas importantes ali que era pra elas terem tido né, alguma conversa, alguma coisa mais. E não tem, né? Exatamente. Sendo que na animação elas são uma dupla, né? Elas desde lá do primeiro episódio. Tem episódio do Colossus, tem o do Rei das Sombras, depois tem o da Miss Marvel. É tipo assim, elas são uma dupla ali, né, no desenho. Então, assim, se é uma sequência, né, isso não podia ficar, assim, esquecido, né? Pois é. Aí, ali, pelo episódio 5, 6, o ritmo melhora um pouco. É, fica um pouco menos corrido. Embora ainda tenha, né, uns momentos que, assim, ficou meio esquisito, aquela coisa meio... bom, cria uma situação que se resolve depois muito rapidamente. Mas é isso, né? O produtor disse que é fã do Zack Snyder. É isso, desenvolvimento de personagem, de trama, assim, é uma coisa que o Zack Snyder não ensina bem. Faz sentido mesmo, porque, né, dá pra ver que gosta assim, de colocar assim, os acontecimentos bombásticos, né, pra coisa, mas nem sempre desenvolve eles tão bem quanto poderiam. Esse vídeo é a maior bobeira que eu já vi na vida. Por que você insiste em ver essa coisa ridícula? Será que só eu entendo a complexidade dessa ambiciosa obra-prima do cinema? Esse filme não é ridículo! Você é ridículo! Vocês sabem como identificar um bom filme? Pô, eu identifico um bom filme é assim. Eu assisto, se eu gostar, ele é bom. É, exatamente. Eu também acho isso. Cara, né, a gente, né, ali no Twitter, né, a gente se depara com cada uma, né? Fala aí pra gente, minha cara dele. Não, é, então, assim... E a gente chamou a nossa atenção ali que apareceu então, no Twitter. Mas aí, esse, né, foi um tweet ali que o filme tweet tava lá compartilhando, eu nem sei. Da onde saiu esse curso, né? Quer dizer, eu sei que é do Instagram, né? Que tiraram os prints, né? Mas eu nem sei de quem é, porque cortaram, né? O nome do curso, né? Do perfil que postou, né? Que só compartilhou lá dois prints, né? Mas os prints são muito divertidos, então a gente podia discutir eles, né? É o guia para sabermos se um filme é bom mesmo ou se é descartável. Aí tem o primeiro ponto, né, que é o roteiro. Uma das principais partes do filme é o roteiro. Ele precisa funcionar. Veja se há harmonia entre as cenas. Se elas se mantêm fiéis aos temas principais, se fluem de forma temperada, nem correm demais, nem se arrastam demais. Se o final não é espalhafatoso. Vai dar nota na harmonia, é igual o desfile de escola de samba. Essa harmonia, 10. Pô, primeiro que já tá errado que as partes de roteiro, né? Mas tem uma galera que tem fetiche com o roteiro, né? Roteiro é a parte mais importante do filme. Não sei o que lá. Né? Pô, mas aí o mais legal desse aqui é que ele vai mais longe, né? E ele simplesmente ele pega o gosto dele, o que ele prefere assistir, e aí coloca como, né, o ponto, assim, pra ser, porque aí ele, se o final não é espalhafatoso, não sei o que, porra, se ele não gosta do final espalhafatoso, o problema é dele. Agora, pô, achar que isso é característica, né, pra um filme ser bom ou ruim, né, que aqui ele já elimina, por exemplo, qualquer comédia, assim, né, mais nonsense, né, que geralmente, né, as coisas vão, né, escalonando até um final que geralmente acontece várias loucuras e tal, né, e aqui já é ruim. Filmes de ação também, porque, né, qualquer coisa, assim, que não seja sutil, né, mais controlado, coisa e tal, coisa que ele botou aqui, o final espalhafatoso é uma coisa, uma característica ruim, né. Bom, assim, aí tem o segundo print, né, que é melhor, que é show, né? O segundo print é melhor ainda, né, que já é a conclusão. Pena que a pessoa não tirou print dos outros pontos, né, pra você saber identificar um bom filme, né. Mas aí a conclusão é a seguinte: por fim, talvez o mais importante seja a verossimilhança com a realidade. Verossímil, sutil e harmônico. És um bom roteiro. Ou seja, o filme só é bom se tiver ser verossímil com a realidade. Pô, que pessoa sem imaginação, sem criatividade. Ou seja, todo filme de fantasia, filme de ação, comédia, é tudo ruim. Tudo ruim. Só filmes realistas, mas assim mesmo sutis e harmônicos, que ele também, pelo visto, ele não gosta de melodrama, né? Então, é melodrama também pra ele, é ruim também. Tem que ser sutil. Então, é mais legal que um cara desse tá dando cursinho, querendo ensinar os outros o que que é, o que é um filme bom, o que é um filme ruim. Mas eu não sabia nem o que é verossimilhança, né? Porque verossimilhança não tem nada a ver com ser próximo da realidade, né? Verossimilhança é a parada manter uma lógica interna, né? Isso. É fazer sentido dentro da história. É, dentro da sua própria proposta. Porque né? Não há nenhuma... Não há nenhuma obrigatoriedade do filme ser fiel, ser uma representação fiel da realidade. Porque aí não tem graça, né? Aí filme, literatura ser uma representação fiel da realidade, sempre não tem graça, pô. E não é isso. Ele cria uma realidade. Ele tem que ser fiel ao seu próprio mundo atual que ele apresenta, né? Isso. A obra cria uma realidade, aí tudo bem. Se tem verossimilhança com o que acontece dentro da obra, beleza. Mas não é por real. Pô, é uma das primeiras coisas lá que eu vi em letras, lá em Teoria da Literatura 1, que é isso, verossimilhança não é o mesmo que verdade. Né, verossimilhança não tem nada a ver com ser real, com seguir uma lógica do mundo real. Sabe, esse é um problema assim, né? Porque no Instagram é muita gente querendo transformar seus hobbies em ganha-pão, né? É, então, vender tudo. Aí começa a criar até, né, o jeito certo de você gostar de um filme. Que é dessas ideias aí que vem, né? Essa coisa também de guilty pleasure, né? Você. Pô, esses dias também, né? Lá no Twitter. Ah, você está falando de guilty pleasure, né? Filme que você sabe que não é. Essas coisas aqui, mas você ama e tal. Aí, pô, a pessoa me vê com um patinho de Beverly Hills, cara. Pô. Uma das melhores comédias ali nos anos 90. Porra, é uma boa comédia. Porra. É uma boa comédia, você, realmente, porra. Se você não consegue nem defender um filme assim, que já é muito defendido, a maioria das pessoas gostam, eu nunca vi ninguém que não gostasse desse filme. É, pô, tem que vir com esses papinhos assim, condescendentes, né? De. Ai, não é grande coisa, mas eu gosto, não sei o que, pô, me compre, né? É, porque acaba que esse tipo, né, de esses papinhos, né, de roteiro, que é um bom, essa coisa, né, de um bom filme é diferente do filme que você gosta, né, não é? Esses papos só cria essa coisa, né, porque aí tem certos gêneros, né, que o pessoal tem vergonha de dizer que gosta do filme, que é o que faz parte ali dos seus filmes preferidos, né? Que é comédia, ação, terror, né? São gêneros que sempre caem nessas coisas. Você não vê ninguém falando que um drama é um guilty pleasure. Sempre filme de ação, comédia, terror. O pessoal sempre vem com esse papo como se cinema mesmo fosse um drama, uma ficção científica, né, super intricada. Agora, comédia, terror, ação, não. Aí, se você gosta, porque você tem um prazer vendo isso, mas não é grande coisa, não é cinema. Comédia eu vejo muito o pessoal falando isso. Uma vez eu esqueci que filme que era, aí o comentário, pô, o elenco desse filme é muito bom, mas poderia ter pego esse elenco e fazer outra coisa, e não uma comédia. Eu esqueci qual era o filme que fizeram esse comentário. Mas, pô, pra você ver, como se comédia fosse uma coisa menor, não é cinema, realmente, não é filme bom. Aí até essa coisa do que faz, ou então... Aqueles comentários, assim, bem condescendentes, né, de tipo, ai, mas é divertido, só entretenimento, uma coisa assim, né, só fica com vergonha, assim. É, que filme que não é entretenimento, né? Pois é. E esse negócio de ficar procurando qual é o filme bom, o filme perfeito, isso aí sempre sai besteira. Eu lembro tempos atrás que Foi algo, isso aí foi alguma revista, alguma publicação internacional aí que ficou... Aí fez o negócio da fórmula lá, de que o filme perfeito teria que ter um pouquinho de cada coisa. Aí, tem drama, tem romance, tem efeitos visuais. Aí eu sei que chegou na conclusão que o filme quase perfeito era Titanic, que só faltava ter um pouco de cena de sexo. Porque tem drama, romance, tem lá um momento ou outro de piadinha e tem efeitos visuais. Porra, pelo amor de Deus. Pô, imagina achar que é feito efeito especial, coisa e tal, é critério pra filme. É. Porra. O filme é bom, hein? Outra coisa também. Pode falar. Não, é só e como se filme fosse uma receita de bolo. Bota um pouquinho disso, bota um pouquinho. Pô, cara. Outra coisa também que eu acho engraçado é quem assiste o filme, né? Aí tem que defender ele, aí defende ele dizendo que ele é trash, mas eu gosto. Mas eu gosto assim mesmo. E aí você vai ver o filme nem é trash realmente, né? Porque pra começar o pessoal usa muito trash pra assim, é um filme ruim. Sabe? No sentido assim de filme ruim. É, o pessoal entende filme trash como filme ruim. Pô, e o significado de trash para filme, você passa longe disso. E vários desses são muito bons, muito criativos. Tanto que eu vejo muita gente se referir a filmes que custaram aí uma grana e o cara dizer que o filme é trash. Pelo amor. E aí tem muito disso, que você vê que geralmente você vê os caras se referir a filmes como exatamente Patricinha de Beverly Hills, Meninas Malvadas, como se fosse filmes ruins, sabe? E na realidade, se você vai ali no Letterboxd, né, a gente segue uma pá de críticos, e as notas desses filmes são altas. Sim. A maioria gostam, e foram filmes elogiados pela crítica, mas então assim, não foram de guilty pleasure. Igual uma vez num grupo, né, ali no Telegram, um grupo discutindo, né, porque o pessoal tá criticando muito os filmes da Marvel e tal, aí entra outra e fala assim, é que esses críticos não cresceram como a gente assistindo os filmes despretensiosos da Sessão da Tarde. Meu amigo, porra, Sessão da Tarde passava Curtindo a Vida Doidado, De Volta para o Futuro. Vai lá na opinião do maioria dos críticos adora esses filmes, até o Grande Dragão Branco. Cara, tá comparando os filmes que passaram na Sessão da Tarde com o filme Marvel. Pô, o filme Marvel é ruim mesmo. Não, e eu adoro essa entidade, os críticos, né? Entidade, os críticos que sempre concordam com a coisa. Pô, você vai lá ali no Letterboxd, eu sigo várias críticas, pô, tem várias vezes que tem... notas totalmente diferentes e tal. Crítico e o outro tem tomates. Exatamente, né? Esse negócio do outro tem tomates, que, ele... Só porque tem ali aquele percentual lá de críticos, eles acham que aquilo ali é a crítica disso. Como na verdade, aquilo ali é um grupo de críticos, nem todos os críticos estão ali, né? E aí fica essa coisa, o público não sei o quê. Eu imagino assim, até, né, esses agregadores, assim, o jeito como esse pessoal fala, o crítico parece até, lembra daquele... Na história dos X-Men ali nos anos 90, tinha, acho que ela Falange o nome. É mais ou menos isso, sabe? Os críticos vão sendo assimilados, tornam-se uma coisa só. Os bogs de Star Trek também. É como se... E aí fica assim, né? Como se todos os críticos pensassem igual... E aí é sempre isso, né? Esses papos, assim, como... Ah, esses filmes, assim, de aventura, os críticos nunca gostam, né? Comédia, aventura e tal, os críticos não gostam. Os críticos só gostam... Aí vem lá o filme hipotético também, tão hipotético quanto esses críticos, né? Que mandam... Ah, não sei o quê, o filme iraniano em preto e branco, não sei o quê. Sempre vem um papo desse. Então, ah, o filme russo... Se eu soubesse que tem um monte de críticos que curtem Velozes e Furiosos... Ali no Letterboxd, no Twitter, tem vários críticos. E aí, pô, tem uma galera ali que adora um pipocão também, coisa e tal. Só que, geralmente, é uma galera que assiste vários tipos de filmes. Diferente desse pessoal que tá sempre reclamando dos críticos. Porque só vê filme da Marvel... E aí, por isso que não aguenta ver uma críticazinha negativa ou coisa, porque só assiste isso e acho que é supra-sumo do cinema. Outra coisa que vamos combinar também, isso é uma coisa muito adolescente, né? Sim. Você lê uma crítica e ficar todo raivosinho, todo nervosinho, porque fala mal do filme que você gostou, sabe? Todo mundo tem que concordar que é bom. Quando eu tinha 13 anos, ela sim. Aí você vai ver, é pulando de tal, 39 anos, barba na cara, ali reclamando por causa de crítica, sabe? Porque essa galera, inclusive essa galera mais nerd, assim, é muito infantil, assim, muito imatura pra essas coisas. Cara, hoje eu leio tranquilamente crítica de algum filme que eu gostei, o cara não gostou, eu leio ali e tá isso. Aí, discordo desse ponto aqui, desse outro ponto também. Discordo. Às vezes a pessoa até viu as mesmas coisas que eu, mas eu não gostei do filme, então a pessoa não gostou, assim, aí discordo, mas... Às vezes ela tá enxergando os mesmos pontos e tal. Às vezes o que é um problema pra pessoa é uma qualidade pra mim. Assim. Sim, assim. Porque são diferentes percepções, né? O gosto da gente é formado, né, através das coisas que a gente tem contato e tal, né? Então, isso vai assim, criando o olhar da gente pro filme e tal. E vai influenciar se você vai gostar ou não. Então, por isso que não tem essa coisa de... Essa receita de bolo, né? Né? O que que faz o filme ser bom? O que que faz o filme ser ruim? Então, pô, muita bobagem. CFMC brasileiro, como você... Sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Bom, então já que falamos em Marvel, né? Mais um diretor aí recentemente, né? Se pronunciou aí sobre os filmes da Marvel, né? O Richard Linklater, né? Então aí do Boyhood, Escola de Rock, né? Antes do Amanhecer, antes do Pôr do Sol, antes da Minha Noite. Ele falou, né, que os heróis, os personagens da Marvel não têm genitária e que a Marvel é responsável, né, pelo cinema abandonar o sexo. É verdade, é tudo boneco quente. Aí eu tava pensando, né? Pô, e o engraçado, né, é que quando a gente pegou, né, começou a ler revistinha ali no, nos anos 80, 90, né, os quadrinhos dos anos 80 e 90, pô, os heróis, né, pô, o pessoal fazia sexo nos quadrinhos. Sim, sim, nos anos 90 é normal ter nos quadrinhos. Sim, sempre tinha uma alusão, sabe? Tinha alguém na cama, alguém sem roupa. É, e sem contar que ninguém era de ninguém, né? O Wolverine tinha sempre um amor novo, Demolidor, Viúva Negra, mó pegadora. É, Viúva Negra. Mulher Hulk. Pegou vários ali. É. Poxa, ali no, nos anos 90 mesmo, pô, tinha revista que era só apelação, né? Vender ali só. Usando e abusando do corpo ali dos marombados, que era o Z13. E Amazing Comics, pô, era. Foi marca da Amazing Comics, que era essa, que era a cara dos anos 90, isso. E meu, os quadrinhos da Image eram direto, Gen 13. Sim, comprei os primeiros números do Gen 13 por causa das pernas da Face Shield. É. E tinha aí. Tinha Glory do Deodato. Exatamente. Do Deodato tinha Glory, pô, que era criação do Liefeld, mas arte do Deodato, pô. Sim, que o Deodato veio da Mulher Maravilha. Isso, que tinha feito aquela Mulher Maravilha, que foi o maior sucesso. E aí a Mulher Maravilha de brasileira. Aí o Liefeld, claro, captou ele pra Glória. E, pô, na Glória o cara tava soltinho ali, até porque o Liefeld deve ter recomendado. Sim. Olha, põe muitos close, muita sexualidade nisso aí, ó. Tem várias cruzes. É. E aí é engraçado como você vê realmente, né, que os filmes ali, principalmente ali mesmo, a partir da época da Marvel, são completamente desprovidos mesmo de sensualidade, né? Que é uma coisa que você via em filmes anteriores, né? Desde o Batman, o Retorno, do Tim Burton, até ali na década de 2000 mesmo, você ainda tem alguma coisa ali no Demolidor, com o Ben Affleck. Sim, sim. Né? Você ali, tem, naqueles filmes ainda tinha. Sim, ali foi mesmo, acho que muito a partir de 2010 mesmo. Pois não é que foi, né? Hollywood foi se encarecendo cada vez mais, né? Ah, e aí, hoje em dia... Você... Saiu, né? Pode falar, professor. Você pode perceber isso no personagem do Homem de Ferro. Que das diferenças do primeiro filme até os mais recentes, ali, chegando no Vingador Ultimato, onde ele já é um homem de família. É, sim, deixou de ser galinha. É que o primeiro filme ainda tava naquele negócio do universo Marvel se formando e tal. Sim, aí é. Conforme essa fórmula aí se consolidou, aí já era, aí que foi ficando mais desprovido de qualquer sensualidade, de qualquer coisa, de qualquer negócio de dubiedade, né? Os personagens são muito sem cor mesmo, sem humanidade, na verdade, né? Porque o humano não é esse negócio perfeitinho. Inclusive, na hora de fala, pô, que não tem sexo, mas nem sexo, né, literalmente, né, de mostrar sexo, mas assim, não tem sensualidade mesmo, né? Uhum. Parece é tudo muito sério mesmo. E é engraçado, né, que aí o público, né, que essa galera que só consome Hollywood, né, é mais, né, ficando também mais puritana, né? E é que tem uma galera, tipo, você, inclusive tem esse fenômeno no jovem, né? Os jovens da Mari, né? Que você encontra ali no Twitter, que estão sempre reclamando, né? Quando algum filme, né, difere nisso, tem nudez, ou tem sexo, estão lá sempre reclamando, não sei o quê, né, da hipersexualização, não sei o quê, como se tivesse muitos filmes, né, com muito sexo, quando é o contrário, né, que aí, inclusive, né, recentemente, o The Economist, né, jornal, divulgou lá uma pesquisa, né, que fala, né, que a quantidade de cenas de sexo e nudez em filme, em filmes diminuiu quase 40%, né? Aí o estudo, né, examinou, né, uns 250 filmes, assim, de grande bilheteria nos Estados Unidos, né, entre 2000 e, né, comparando com atualmente, né? E aí chegou a conclusão, né, que teve essa diminuição, né, que segundo a pesquisa ali até 2000, né, mais de 80% dos filmes tinham algum conteúdo sexual, né, nudez ou insinuação de sexo, alguma coisa assim. Hoje já cai assim para pela metade, né? 50% não tem absolutamente nenhum conteúdo sexual, né? Então, pô, realmente, aí você vê como tem sentido, né? É só porque as pessoas estão ficando mais puritanas, porque, né, você vê esses filmes do Brockbuster, as pessoas então, praticamente não tem mais. Não existe nudez, não existe sexo. É praticamente nem assim, né, insinuações mais leves, como ainda acontecia ali, por exemplo, em super-herói e tal. Então não tem mais. Poxa, esse ano mesmo em ser o saco indicado ao Oscar, o Pobres Criaturas. Sim. Que, poxa, que eu não assisti porque é do Lanthimos e depois da Favorita eu resolvi que não vou ver nenhum filme desse cara. Mas, pô, galera, isso eu só caí porque o filme parece que tem umas cenas de sexo. É, aí aquelas cenas de sexo desnecessárias. Não, e o que é isso também do novo conservador, né, do jovem conservador, é que ele quer colocar as ideias conservadoras dele, mas ele quer botar ali uma capa, né, uma superfície de que, na verdade, é uma preocupação com alguma questão social, né? Essa coisa de hipersexualização do corpo feminino. Aí, mas o que eles fazem? Eles dizem que qualquer filme, né, qualquer filme que tem nudez, que tem cenas de sexo, hipersexualizando a mulher. Um discurso moralista disfarçado com esses papos de desnecessário, não contribui para a história, mas não passa do velho moralismo de sempre. Cara, eu adoro também essa parada de cenas sexo desnecessário. Aí, né, uma onda carora mesmo, né, você repara ali, né, que tomou o Twitter, porque é engraçado assim que às vezes, né, tem essas páginas de cinema, né, que fazem umas perguntinhas ali, né, pro pessoal reagir, e você vai lendo os comentários, né, lendo os cortes. E você sempre se depara com alguém, né, com esses papos meio conservadores. Então, aí eu achei engraçado que recentemente teve uma dessas páginas de cinema que perguntou, né, que vilão de filme você achava atraente. Tá, eu fui lendo os comentários, é assim, engraçado, quando eu cheguei em um e a pessoa simplesmente falava assim, não existe vilão atraente. ou algo assim, tipo, ah, o vilão não pode ser atraente. Sim, porque, pô, o vilão é mal, então não sei se é mal, pô, já fica feio. Pô, esse é o... Essa é a maior mentira que tem, porque desde que a gente se conhece aí, espectador de filmes, produções audiovisuais, filmes, desenhos, sempre tivemos a presença de vilões, vilães atraentes. Uma coisa é a realidade. Mas agora, pô, você. Mas fica estranho. Ah, tá, o vilão, tá, é mal. Você não concorda com as ações dele. Mas, pô, João, bota um ator bonito, uma atriz bonita. Aí você não vai achar o vilão, a vilã atrás? Pô, você não vai. Pura mentira. Pode ser a pessoa gostando de hipócrita. Ah, pô, o que falar das mulheres suspeitas dos filmes noir, lá nos anos 40? Sim, pois é. Cara, então, que papo mais é de criança, uma coisa... É onda carola, meu, tipo, vilão não pode ser atraente, é tudo feio, mal... Pode falar. Tá lembrando, né? Que você começou fácil mesmo. Ali, até ali pelos anos 70, era assim, né? Que os vilões é geralmente os caras velhos. Ali nos anos 80, eles começam a botar umas moças, né? O cara mais burro. Essa coisa saindo, né, dessa coisa, né, de mal é feio, né? Sim, que eu nos anos 80 entra uns design, um pessoal vindo ali mais dos animes. Então começa, né, a aparecer uns vilões mais, né, mais visualmente atraentes, porque realmente você pega ali as séries Kamen Rider Super Sentai dos anos 70, os vilões é sempre, não tem, né, aquelas grandes organizações, e o chefe é sempre um cara velho e feio. E ali nos anos 80, não. Nos anos 80 você já tem, né, uns personagens mais elegantes, né, umas moças bonitas e tal, né, praticando vilanias. Aí, pô, essa pessoa tá indo. Pô, poxa, isso é totalmente mentiroso. Que começa que, pô, você pega assim os desenhos animados da nossa época mesmo, né, meu caro Dré? Porra, assim, no G.I. Joe tinha a baronesa que... Sim. Que, pô, a baronesa era mó fetice, que era uma morena com aqueles óculos de professor. Sim. Aquelas roupas pretas. É, aquelas roupas pretas. Poxa, aí no He-Man tinha a Maligna. É a Maligna, pô. A Maligna é espetacular. E, pô, assava sol quando a Maligna tirava aquele... Pô, era o que aquilo? Um capacete. Pô, sabá de capacete. É um elmo, é. Um elmo, né? Capacete, um elmo, é. E ela tinha o... E ela era a Annie Lennox. Sim. A Annie Lennox foi então a cantora lá do Rockset também. Enfim. Pô, depois nos anos 90, o desenho do Batman tinha a Era Venenosa, né? Além da Mulher Gato, tinha a Era Venenosa. Sim. E, pô, e nos quadrinhos, poxa, a Rainha Branca. Sim, os quadrinhos, inclusive, né, sempre teve, né, vilões e tal, que eram bonitos, sensuais, pô, isso aí, né. Pô, nos filmes mesmo, a Mulher Gato, no Batman Retorno, Sim. E antes a Julie Newman no seriado do Batman. Sim, exatamente. Carrie Ann, né? Sempre teve isso. De ser uma vilã. Que, aliás, né, nessa questão que a gente está falando, né, que o cinema está desprovido cada vez mais de sensualidade, é interessante ver a Mulher Gato, né, que eu tava, você vê assim nos comentários, né, tinha gente colocando a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, tinha gente colocando a Mulher Gato da Julie Newman, mas você não via, por exemplo, a Mulher Gato da Anne Hathaway ou da... Da Julie. Como é que é o nome dela? Zoe Kravitz. É que essas últimas perderam totalmente essa esquisita sensualidade. Sim. É bem e, coisa, pô, dos tempos atuais mesmo. Que são atrizes lindas, mas a direção não ajuda, né? A decisão da direção não ajuda. Não é culpa das atrizes, mas como as atrizes não têm aquela tensão entre o Batman e a Mulher Gato, chega nem perto assim, o Batman Retorno, ou da animação, né? Não, a despeito do uniforme horroroso, a última Mulher Gato sexy que teve no cinema foi a da Hilbert. Que esses filmes, né, do Nolan e esse Batman recente já estão nessa onda aí dessa caretice, dessa coisa aí. E o Nolan, aliás, é péssimo com o personagem feminino. Então... Sim. Então não tem como. Poxa, o Nolan ali, pô, tu tem certeza que tudo ali que a Karen Moss foi no Amnésia veio dela mesmo. Pensa, o Nolan não contribuiu em nada. Exatamente, acho que foi o personagem feminino bom em filme dele, realmente, acho que só ela mesmo no Amnésia. É. E aquela graça de vilã de filme no ar. Ah, e de resto, só você ver os filmes dele. A atuação dela, sabe? Ambiguidade na personagem, né? Não. Porque você... É, você, amor, é gato da Anne Hathaway. E a própria Thalia também, né? Da Marion Cotillard. Thalia é outra mulher sensual. Thalia é outra mulher fatal nos quadrinhos, no desenho. E no filme tem aquela coisa. Novamente, não culpa da Marion Cotillard, que é outra ótima atriz também, que poderia ter feito bem mais próximo aos quadrinhos. Mas, pô, a forma como o personagem foi criado ali é outra decepção. Porque isso, o Nolan é péssimo. Nolan é péssimo com personagens femininos. Mas então é isso. Discordo totalmente que, porra, que não tenha vilões atraentes. Você se agarra a fazer alguma listinha com... Ah, eu sim. Ah, você... Ah, então pode falar aí a sua. Ah, assim, eu fui lembrando, tentando lembrar também da... Pois aí, pô, inclusive, meu primeiro crush, assim, foi o Rio, né? Tipo, foi o Magari. Magari era ali, playboy, né? Tava ali pelo ossinho. Eu me lembro quando a gente assistia as Aspen, que uma vez a nossa saudosa mãe falou, né, que era a primeira vez que ela via um vilão mais bonito que o herói. O Zasco tinha, né, aquele jeito de moleque. Aquele jeito de moleque e tal. E aí, enquanto o vilão, né? É todo estiloso. De frango e era todo estiloso, né? Aquele afinho, aquele ar, né? Nas trepas e tal, aí realmente. Eu tô quase tem vários, né? Também, né? Tem o Paula, né? Já tem a galera, né, que fala aí e tal. Daí eu acho que é longe demais. É, né? O cara, além de ser bem mais velho, porra, você construiu ela quando ela bebi. Sequestrador tem ela, mas melhor, hein? Pois é. Não, Tokusatsu tinha, tipo, tinha pra caramba, né? Ali no. Pô, acho que a minha top ali mesmo é a Nefe dos Fresh. Sim, a Nefe, pô. Como não, né? Então, Você tem que achar ela bonita e vai na bem. Ela é heroína. É, onde ela luta pelo bem. A mesma coisa com o Matari. Ele é bonito e vai na bem. Google Five também. Google Five, isso. Bonito e Google Five vai na bem. Mais algum. Aqui assim, eu lembrar também do Neróis, né? Envolvido na escuridão da noite, depois da escuridão da noite ele tá humano, realmente. Né? Também mais um caso, né? Segundo a percepção lá da pessoa, ele é só de homem do Homem-Aranha, exatamente. Herói da percepção. Sim. É, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ah, o grande é virar os olhos. Tanto que não é um terreno, é o casal lá de João do 007 também no Brasil, né? Então, só coloca a gente. Ah, sim. Sim, grande casal também. Mais sexy, né? Sim. De Legal que na vida real a Grace Jones formou casal com o Dolph Lundgren, Leninho, nos anos 80. É, você chegou a fazer alguma listinha, André? É, eu fiz uma listinha aqui de uns 5 nomes, né, que você tinha falado, eu acho 5, e aí de vilões aí, tanto filme, quadrinhos e tal. Algumas, na verdade, a gente já falou aí, enquanto a gente foi falando, né, que é exatamente a própria Mulher Gato, né, principalmente, tanto a da Julie Newman quanto a da Michelle Pfeiffer, né. Tem que falar em algumas das histórias em quadrinho, mas no cinema e na TV, para mim, essas duas, né, foram as principais aí que... É, né, que... a Julie Newman a gente via, né, quando garoto seriado no SBT. E, pô, realmente mais. E aí depois, um dos primeiros filmes que a gente viu no cinema foi o Batman Retorno. Foi. O meu foi o primeiro. Né? Eu tinha 10 anos, foi o primeiro que eu vi. Sim. É, pô, até hoje é difícil pra mim escolher qual é o melhor entre as duas. Isso. E aí, Tenho muita nostalgia pelas duas. Gosto muito. Isso. E aí que a gente citou aí também do próprio Batman também, ainda tem a Era Venenosa também. Que também... Eu gostava muito dos episódios da Era no desenho animado. Sim. Tipo, né, a mulher gato do desenho animado, ela é mais boazinha. Então, é, a Era era mais diabólica. Isso. E era diabólica mesmo, ali era venenosa. E aí tinha todo esse aspecto mesmo de mulher fatal. Então. Sim, é, sim. A mulher brasileira também ajuda, né? A moradora É, eu esqueço o nome dela, mas ela tinha aquele vozeirão meu de mulher fatal. Isso. É, que a dubladora é a dubladora da Silvio Shepard no Gato e o Rato. Sim, e vários outros filmes. É. Aí também a Nerf, que já tinha sido falado, acho que... Vilã de Tokusatsu, eu acho que foi a minha preferida. A minha também. Adoro aquele episódio lá que o... que o Go olha pra ela e fala, ah, que gatone, toma um chute. E aí outra também, vilã, que essa eu acho até que tem que agradecer por não ter aparecido em filmes, porque no filme da Marvel, né, todo mundo aparece em versões decepcionantes, principalmente vilões, né, heróis também, mas principalmente vilões e vilãs, a maioria é decepcionante no filme da Marvel. Mas que nos quadrinhos também é uma das principais aí de beleza, de ser atraente, é a Encanto da história do Thor. Que ela nunca apareceu nos filmes e eu espero que nem apareça, sabe? Porque não vão fazer os dois mesmo. É, tô com 4 filmes e até agora ela não apareceu. Ah, poxa, não vou fazer isso, que pode até escalar uma atriz legal, mas acontece que a pessoa vai ser mal trabalhada, como já teve tantas outras. Sim. Como tantas outras aí foram pessimamente trabalhadas. É. Ainda mais vilão em filme da Marvel. Em geral são bem ruins. É. Resultados são bem ruins. Mesmo tendo ator bom, atriz boa, e fica ruim. É, até Thanos, o despeço foi horroroso. Sim, até ali o Guerra Infinita, beleza, mas no último, no último passito... Bom, eu separei uns nomes aqui também, vários a gente já falou aí, mas aqui... Cara, eu coloquei uns nomes aqui que eu acho muito legais. E a vilã da Linda Fiorentino, né, O Poder da Sedução, é um filme de 1904, foi muito marcante pra mim. esse filme é muito legal. Realmente é um dos personagens femininos assim de... mau caráter, assim, melhores que eu já vi. Sim. Pô, é muito mais, muito, muito esperto. Eu gosto muito. Aí também separei o Drácula do Gary Oldman. Que, porra, eu acho muito foda, cara. Porque, porra, naquele filme ali, eu acho que, porra, ninguém liga pro Jonathan Hack, né? Acho que o pessoal até torce mais pra mina terminar com o Draco. É, foi isso. Né? Não é à toa que tem aquele final ali mais romântico ali que ela dissepa o Drácula, né? Que o, né, o morre velho. Assim, acho muito foda, assim, porque, pô, é totalmente o contrário, assim, das versões mais antigas, né? Que você tem lá que... o porra, que o Drácula é porra, aquele puro mal, né? Ali mesmo nas versões do Christopher Lee, assim, é o vilão, então não tem assim, não tem assim um. Não existe um rolo romântico com. Assim, já no Drácula do Coppola é, porra, é um triângulo amoroso, né? Eu acho bem legal. E como esquecer, né, da Matilda May, Força Sinistra, que porra, também é uma presença ali sensacional. Aí, de restante, mais alguns nomes de Tokusatsu, porque, pô, assim, no Tokusatsu dos anos 80, assim, no Tokusatsu dos anos 70, você não tem a figura das vilãs, acho que, pô, só me lembro da Amazonese ali no seriado do Homem-Aranha. É, eu não vou travar que foi a primeira, porque não pesquisei e tal, mas você vai ver que foi a é, né? Acho que aquelas ali do Kamen Rider Amazon não conta. Ah, porra, não era tão vestido de forma ridícula, né? Aquela franquinha lá, sabe? São soldados, né? É, aqueles gritinhos horrorosos. Não tem sexo assim. É. Pô, mas aí, ali nos anos 80, além da Netflix, assim, tem a Rames no Changeman. Pô, nos Aspro também tem a bastante. Rames, né? Gosto tem muito. É, sim, a Kyuza, né? Aqui, pô, a Kyuza é sensacional, né? Assim, uma mulher mais velha. Até o câmera se perde um pouco na Kyuza. Tem um episódio 35 que tem ali meio um close meio indiscreto. Foi um dos poucos closes daquele jeito que foi visto no Tokusatsu. Sim. Pô, mas é essa. Pô, os ali, né? Pô, o pessoal ali nos anos 80 tinha um pessoal que dirigia muito bem. Cara, assim, o close vai, né, passa ali e vai até o Idinho, assim, mas de uma forma, assim, completamente natural. Sim. É sensacional aquela cena, por vários motivos. E tem o casal Yuru e Purima, também, gosto bastante. E... fora isso, tem o Giban também, que acho que tem também a dupla lá, a Márcio e Keanu também, que é dupla, as atrizes muito bonitas também, gostava bastante, e super estilosa. E, cara, eu gostava muito também da Benikiba do Jiraiya, era uma malvadinha que eu gostava também. É, e são esses aí os nomes aí de vilões atraentes aí que eu consigo me lembrar aí. Provando. Provando que vilões e vilãs podem ser atraentes. Sim. Às vezes até mais que os mocinhos. Deus, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso, entra na minha vida, Deus, entra em mim. Estamos encerrando então mais uma edição do Conversa Fiada Matou Carambola. Minha cara Adri, para quem está escutando pela primeira vez o nosso podcast a partir desse episódio, onde ele pode encontrar os outros episódios aí, tanto do Conversa Fiada Matou Carambola, quanto dos nossos outros podcasts como CFMC no Cinema e outros que estão meio parados aí. assim, a gente tá aí em todas as principais plataformas aí de podcast. O YouTube Music. Sabe que o podcast, né, tá sendo continuado. Então agora é só o YouTube Music, mas a gente já tá lá. Spotify, Amazon, Apple, a gente tá em todos. Né? E claro, né, você pode encontrar a gente no nosso próprio site, o www.culturapopgo.com.br. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Fui! Valeu! Conversa fiada matou carambola. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Agro.